Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que estiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e sob o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém e amém. Uma oração necessária é o tema da nossa mensagem nessa noite. Uma oração necessária. Tem oração que nós lemos na Escritura e tem oração que nós ouvimos quando nós nos ajuntamos com alguns irmãos para orar ou irmãs piedosos e piedosas e que nós chegamos, eu não sei a você, mas estou aqui partindo do pressuposto que talvez você tenha tido experiência semelhante a mim, que nós chegamos à seguinte conclusão: eu nunca fiz uma oração assim. Você já teve esse tipo de sensação, de experiência, de ler uma oração na Bíblia, de modo detido, só você e Deus, e quando você termina, você fala: eu nunca consegui fazer uma oração desse jeito. Eu nunca consegui chegar para Deus e falar para Ele como anda a minha vida, de como são os meus pecados, de como que Ele é, de falar dos atributos de Deus, e falando dos atributos de Deus, eu vou percebendo melhor quem eu sou, o que faço, o que deixo de fazer. Você já ouviu, já leu oração assim que você então chega a esse tipo de conclusão? Não para imitar, não para fazer igualzinho como o outro fez, mas para servir como que um modelo para nos oferecer um conteúdo bíblico, teológico, que fala de Deus, que fala como nós devemos proceder diante de Deus. E a propósito, como tem sido as suas orações? Como tem sido as suas orações? Como é a sua vida de oração? Não pergunto de modo particular sobre a oração pública, mas a sua oração privada, você e Deus, quando você fecha a porta do quarto, como tem sido as suas orações? Há quanto tempo você fez uma oração em que você, então, buscou o Senhor Deus, se achegou-se diante de Deus, tendo a compreensão de quem Ele é, de quem você é, e se humilhou diante de Deus e chorou diante de Deus pelos seus próprios pecados? Já fez oração semelhante à de Daniel? Talvez até movido pela leitura bíblica que você fez? Eu fico envergonhado quando leio orações tais como essa e outras, quando me ajunto com homens piedosos para orar, ou com mulheres. Aqui nessa igreja já tive a oportunidade, em outros lugares também. E eu fico olhando para a minha própria vida e fico com vergonha diante do meu Deus, sabendo quem Ele é, misericordioso e gracioso, e sabendo como que tem sido a minha vida, em tantas vezes vivendo muito aquém daquilo que Ele é digno, merecedor de uma vida daqueles que professam o nome do seu Filho Jesus. E sabe, irmãos, estudando este livro e estudando esse texto, orando para falar a vocês, da parte de Deus, uma mensagem de Deus a vocês, eu fiquei pensando e chego à conclusão que a oração da igreja contemporânea, tanto no aspecto público quanto no aspecto privado, ela tem se tornado um instrumento utilitarista. Um instrumento utilitarista. As nossas orações, elas são mais pautadas pela nossa busca, pelo nosso bem-estar, pelo sucesso da nossa vida, o sucesso dos nossos filhos, da nossa esposa, e no caso da esposa, dos maridos. E eu vejo que a oração, que é esse bem precioso, que nós podemos também pedir a Deus as suas bênçãos, mas tem se tornado cada vez mais presente na nossa vida, esse aspecto da utilização da oração numa reivindicação, por assim dizer, das bênçãos de Deus, revelando o quão materialista nós somos, o quão egoísta nós somos, o quão distante da realidade, daquilo do reino, da mensagem do reino de Deus e até do ensino da oração do Senhor Jesus, como nós estamos distantes disso. Porque o Senhor Jesus, quando ofereceu aos seus discípulos e deixou-nos o legado de um modelo de oração, ele disse que nós podíamos orar por várias coisas, começando, sobretudo, em que a nossa oração seja pautada pela exaltação do nome de Deus. Mas na oração que o Senhor Jesus ensinou, ele disse que nós deveríamos desejar a vinda do reino de Deus. Nós deveríamos pedir para que o reino de Deus viesse, para que a vontade de Deus fosse cumprida, como é cumprida nos céus. E aí, quando eu vou olhando para essas verdades e tomando consciência delas, eu chego a essa conclusão que a igreja contemporânea, que nós, que a nossa geração e a nossa geração é a geração dos nossos filhos, revela uma espiritualidade xoxa. E talvez seja por isso, irmãos, talvez seja por isso que nós vivemos como vivemos. Talvez seja por isso que nós tocamos a nossa vida no nosso dia a dia, achando que é assim mesmo, que é normal, a gente no dia a dia, de segunda a sábado, a gente vive para nós mesmos, nós vivemos para nós mesmos, aí no domingo a gente vem a este lugar e aí evidenciamos um pouco daquilo que faz parte das nossas crenças e mostra um pouco, especialmente um pouco daquilo que somos, daquilo que pensamos por meio da oração. Por meio da oração. Se tem uma prática da vida cristã que revela quem nós somos e que revela de modo mais precioso as nossas convicções, é quando nós oramos. Quando nós oramos. Às vezes nós damos uma boa aula, nós ministramos numa classe de escola bíblica, um estudo, nós nos esforçamos e nos preparamos e destilamos, despejamos ali as informações, mas quando se ora, muito embora exista a possibilidade de evidenciar uma hipocrisia, mas dá para perceber se há piedade, se há temor, como que a pessoa comparece diante de Deus. E nesse texto que nós lemos, o que nós percebemos é que este homem, este profeta, é um homem de oração. Não é a primeira vez que fala que Daniel está orando, nós sabemos disso. Nós já lemos outros momentos nas Escrituras que ele era um homem de oração, que ele era um homem que buscava a Deus para tentar entender os mistérios de Deus. Ele convidava a gente para orar com ele, para que Deus fosse propício a ele e aos seus irmãos. Ele, quando recebeu uma sentença, um decreto, em que ele, então, corria o risco de morte, ele não deixou de orar, como era a sua prática, 3 vezes ao dia. Ele orava. E quando eu chego nesse texto, quando nós chegamos nesse texto, o que eu percebo e entendo é que a vida de oração deste homem, ela é forjada pelo conhecimento das Escrituras. Ele não é um místico. Ele é um homem que, tomando conhecimento de quem é Deus, da verdade de Deus, das promessas de Deus, das reivindicações daquilo que Deus fez e que Deus faz, ele então ora, e nesse modo aqui, ou nessa oração aqui de modo mais particular, nós vemos um quebrantamento, um homem que se associa, ou melhor dizendo, um homem que se identifica com o seu povo como um verdadeiro intercessor, não se isola, se coloca na mesma condição, percebendo que ele tem as mesmas mazelas que ele é tão pecador quanto os seus irmãos, se bem que o estar ali não revela, estar no exílio não revela que ele está ali por conta de pecados pessoais dele, mas do pecado da nação, do pecado da liderança e do pecado do povo de modo geral. E o que nós vemos, irmãos, quando lemos este capítulo, é que este homem, ele é um homem que vive de olho na Escritura e de olho na história. Este homem não é um homem desatento com os acontecimentos do seu povo, com os acontecimentos da própria história de modo geral, mas naquilo que Deus está fazendo, ele lê as Escrituras, ele examina as Escrituras e examina de modo criterioso, e talvez levando tempo para entender o que Deus havia dito nas Escrituras, mas ele é um homem que anda também com os olhos antenados, atento, coletando as informações do que foi, do que está acontecendo no presente, para perceber em que momento se ora reivindicando o favor de Deus no que diz respeito às suas promessas que foram ditas. Ele lia a Escritura, mas lia também a história. Nós precisamos, à semelhança deste homem de Deus, deste profeta de Deus, irmão nosso, e de tantos outros, ler as Escrituras com afinco, com diligência, de modo criterioso, com atenção. Mas nós precisamos também, igualmente, olhar para a história, para as coisas que já aconteceram, para as coisas que estão acontecendo, para talvez, em determinado momento, chamar nossa família para não cometermos o erro dos nossos irmãos ou não ficarmos endurecidos como nossos irmãos, a ponto de Daniel, nesse texto, dizer assim: apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, mesmo com tudo isso que aconteceu, mesmo com as tragédias na história e na história do nosso povo, mesmo sabendo que essas coisas faziam parte da disciplina de Deus, nós não nos humilhamos, nós não buscamos ao Senhor, nós negligenciamos aquilo que nós deveríamos fazer. Por que ele faz isso? Porque ele lê a Escritura e ele conhece a história, o que aconteceu e o que estava acontecendo. Por quê, irmãos? Porque nós vemos que, nesse sentido, este homem está debruçado diante das Escrituras no primeiro ano do seu reinado do rei Dario, que, no meu entendimento, de tantos outros, é de Ciro aqui, mas não vou entrar, não vou me ater, para não delongar nessa noite. Ele diz, o texto aqui diz assim: Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o profeta, o Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Esse homem está lendo as Escrituras proféticas, ele está lendo aquilo que Deus havia sentenciado enquanto disciplina para o povo, o exílio, do tempo que haveria de durar o exílio. Mas este homem sabe que ali tem uma promessa de Deus. E daí, irmãos, preste atenção nisso. Promessa de Deus não nos impede de orar. Pelo contrário, a promessa de Deus nos estimula a orar. Quem não conseguiu fazer o casamento dessas verdades, quem pensa que a promessa de Deus, que Deus disse que vai fazer, é um elemento para nos desestimular, está equivocado. A história da Bíblia e do povo de Deus dá conta que sempre que o povo tinha conhecimento da promessa, o povo buscava a Deus, o povo recordava a Deus daquilo que Deus tinha falado, não porque Deus sofra de amnésia, não porque Deus se esquece, mas numa forma dessa diligência de falar com o nosso Pai amoroso, de dizer: Senhor, Tu prometeste, Tu disseste, Senhor. Este homem, lembram-se que lá atrás, quando ele fazia parte ainda do reinado do Império Babilônico, foi quando os medos persas venceram a Babilônia. Dá-nos entender que é nesse contexto que ele ora, é nesse contexto que ele lê as Escrituras e ele lê o cenário, lê a Escritura, lê o cenário e fala: chegou o momento, se aproxima a redenção, é tempo de regressar para Jerusalém, chegou a nossa vez. E aí, meus irmãos e irmãs, nós vamos ver os efeitos da palavra de Deus na vida de um homem que lê a palavra de Deus, os efeitos da palavra de Deus na vida de uma mulher que lê as Escrituras. Porque Uma oração necessária como essa passa pelo crivo das Escrituras, pelo modo como eu lido com as Escrituras, pelo modo como as Escrituras lidam comigo, como eu leio as Escrituras, como as escrituras leem a minha vida, como eu me percebo na história e como eu me percebo diante de Deus. Não na subjetividade, mas na essência de quem eu sou e daquilo que o pecado causou em mim. E aí, os efeitos da leitura da Escritura, nós vamos perceber que, por intermédio da leitura da Escritura, eu tomo conhecimento de quem eu sou. Eu não fico sabendo quem eu sou por conta das pessoas que dizem, por conta dos antropólogos, por conta dos sociólogos, dos filósofos. Eu sei quem eu sou e tomo ciência disso à medida que leio as Escrituras. Elas me notificam, elas me informam quem eu sou e o modo como eu estou vivendo, como eu deveria viver e como eu estou vivendo. Se o que eu faço, se o que eu digo, se harmoniza com aquilo que a Escritura ensina e reivindica. Um homem crente que lê as Escrituras, ele vai começar a perceber, dentro desse processo, dessa nova formatação, em que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, o homem vai perceber como ele precisa lidar e cuidar da sua esposa. Uma mulher crente que lê as Escrituras, ela aos poucos, porque o processo é lento, não é do dia para a noite. Nós somos lerdos, mas Deus, graciosamente, está trabalhando em nós, e à medida que lemos, nós vamos tomando conhecimento do nosso papel, da relação conjugal, da relação nossa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, da nossa relação no nosso trabalho, porque as Escrituras vão descortinando essas verdades, nos preparando para vivermos para a glória de Deus. Mas o efeito da Escritura, quando nós lemos a Escritura também, por intermédio da leitura da Escritura, eu tomo conhecimento de quem é o Senhor. Eu não fico sabendo quem é o Senhor por conta de algum artigo que sai no jornal da nossa cidade, muito embora eu possa lê-lo. Eu tomo conhecimento do Senhor não é por conta dos segmentos religiosos, daquilo que eles dizem, daquilo que eles pressupõem. Eu tomo conhecimento de quem é Deus a partir daquilo que Deus falou, de quem Ele é, quem eu sou. Dos seus atributos, da sua natureza, das suas obras, dos seus feitos na história. Eu conheço a mim mesmo e conheço ao Senhor Deus. E talvez seja por isso que nós vivemos como vivemos, porque não tomamos conhecimento adequadamente de quem somos e muito menos de quem é o Senhor. E aí, pensando nessas duas esferas, desses efeitos da Escritura, aí a gente chega à conclusão, dentro dessa oração de Daniel, em que consiste o pecado do povo? E talvez isso nos ajude a entender em que consiste o nosso pecado pessoal, comunitário. E o que a gente chega à conclusão aqui, na oração de Daniel, que o pecado do povo consiste na quebra da aliança. Consiste no fato de que Deus, graciosamente, tomou a decisão de fazer uma aliança com o povo, uma aliança de graça, em que Deus foi diligente em ir lá no Egito, tirar o povo da escravidão, transportar o povo, levar o povo e conceder ao povo a terra prometida aos patriarcas. E Deus falou com aquele povo, Deus instruiu aquele povo. Para você entender esta oração, eu recomendo que você, oportunamente, leia o capítulo 27, 28 do livro do Deuteronômio, também o capítulo 26 de Levítico e outros salmos, você vai entender melhor. Mas esses dois, do quinto livro da Bíblia, eles vão dar para você uma visão panorâmica dos privilégios da aliança e dos deveres daqueles que entraram numa aliança com Deus. E também, irmãos, quebrar a aliança também está envolvido num outro elemento, que é o fato de que o povo tratou com desdém a pregação, o ensino. E daí, talvez, Isso nos ajuda também a nos humilharmos diante de Deus para avaliarmos como que nós tratamos, como que nós reagimos à pregação, como que nós comparecemos ao culto que prestamos a Deus e chega a hora da exposição, como é que nós nos assentamos para ouvir a pregação e como é que nós recebemos a pregação e o que fazemos com a pregação. Porque, meus irmãos, ele está lendo o livro de quem? De qual profeta? Aqui na pauta que temos, o livro do profeta Jeremias. E lá no profeta Jeremias está escrito que Deus mandou os profetas e os profetas levantaram de madrugada para notificar o povo da rebelião. Os profetas, nesse ministério sofrido, pesado, difícil, de olhar para pessoas obstinadas e arredias, os profetas levantavam cedo, dormiam tarde, mas o texto dá conta, é esse ponto que eu quero que você pegue, eles levantavam de madrugada para dizer para o povo que estava tudo errado, que não era aquela vida que Deus queria para o povo, que não era daquele modo que Deus queria que o seu povo vivesse, mas o povo não acudiu à palavra dos profetas. Nós ouvimos e talvez não temos dado a devida atenção. Nisso consiste o pecado do povo, a quebra da aliança, do desprezo da pregação dos profetas, num desejo equivocado de desejar ouvir coisas boas, enquanto ouvir coisa boa naquele momento tinha a ver com arrependimento, com conversão, com mudança, por um regresso para a presença de Deus e tirar o foco da confiança do templo e colocar em Deus, que estava acima do templo. Mas aquele povo não atendeu, não acudiu às palavras da aliança e às palavras proferidas por meio das mensagens dos profetas. Aquele povo reagiu com desdém, reagiu com frieza. Aquele povo não deu atenção ao que Deus estava falando, ao que Deus estava reivindicando. E isso, irmãos, deve gerar em nós temor, deve gerar em nós quebrantamento. Porque, se nós olharmos para esse texto, nós vamos perceber nessa oração que nós temos três verdades numa divisão. E aqui eu não estou nem preocupado com a introdução, eu estou anunciando a vocês, eu estou me dirigindo a vocês como mensageiro de Deus. Eu não quero que você fique preso à estrutura homilética, muito embora nós somos treinados para isso, mas eu quero que você pense no que eu estou falando, preste atenção no que estou lhe falando nessa noite. Porque o conhecimento de Deus nos leva à invocação. Você vai perceber que do versículo 1 ao versículo 4, este homem está lendo as Escrituras e ele conhece a Deus, ele conhece as promessas de Deus, ele conhece as sentenças de Deus, e ao conhecer a pessoa de Deus, ele é levado a invocar o Senhor Deus. A primeira coisa que acontece conosco quando nós conhecemos a Deus é que nós somos levados por esse caminho da invocação, da súplica, da oração, em que nós nos voltamos para o Senhor e buscamos o Senhor em oração, com súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza naquele contexto, que era sinônimo de arrependimento, de quebrantamento e de humilhação diante de Deus. Daniel está humilhado diante de Deus. Porque quem conhece a Deus não tem como orar a Deus de outro modo. Mas o conhecimento também, o conhecimento de nós mesmos, nos leva à confissão. Versículo 5 ao versículo 14, você vai perceber a confissão deste homem. Uma confissão por si mesmo, mas uma confissão coletiva, comunitária. Porque no meio do rebanho ninguém é melhor do que o outro. Somos todos iguais. Podemos até dizer que alguns pecam mais, outros menos, mas todos nós nos encontramos numa condição de pecadores. Você percebe que a oração deste homem, ela está recheada de escritura. Ele vai fazendo as orações, falando da pessoa de Deus, falando de si mesmo e do povo, e você percebe que a escritura é quem move o coração deste homem que conhece a Deus e que conhece a si mesmo. E se você toma, então, a junção desses dois conhecimentos, do conhecimento de Deus e do conhecimento de quem nós somos, nós chegamos à síntese de que nós somos levados, então, a fazer uma petição. Então, é invocação por conta do conhecimento de Deus, é confissão por conta do conhecimento de quem eu sou, e é petição por conta do conhecimento do Deus que é gracioso, misericordioso. E aí nós vemos isso nos versos de número 15 até o verso de número 19. O que nós percebemos, então, na oração, em que agora ela tem essa síntese da petição, quando ele, então, se volta para Deus e fala assim, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado. E, irmãos, são expressões fortes, olham, vejam, procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de ti. Veja que Daniel, na petição, evoca aqui a grandeza de Deus, a reputação de Deus, melhor dizendo. O que nós vemos, então, na junção disso, do conhecimento de quem é Deus, do conhecimento de nós mesmos, que nos leva à petição, a um pedido a Deus, é que Deus é santo e justo. Eu e você somos maus e corruptos. O que vemos na junção disso é que Deus é misericordioso e gracioso. Eu e você somos rebeldes e teimosos. Ouvimos Deus falar, mas insistimos em andar num caminho alheio à vontade de Deus. De sorte que, com isso, o julgamento de Deus é justo. Ou a disciplina de Deus é justa, é paternal. Por conta de quem ele é e por conta daquilo que decidimos fazer, alheios ou alheio à sua vontade. E o que fazer, então, irmãos, diante disso? Resta um caminho? Existe solução para mim, para você, dentro daquilo e do crivo e da postura que Daniel assumiu diante de Deus e em favor do seu povo como intercessor? Sim, existe um caminho, irmãos. Louvado seja Deus. Existe um caminho para ser trilhado. Um caminho que nós podemos pleitear ao Senhor Deus, perdão. Nos achegarmos ao Senhor dele, diante dele, e pedir, Senhor, tem misericórdia. Compadece de mim, Senhor. Ou, lendo a oração dele, quando ele diz, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu. Tem um caminho, irmão. Tem um caminho, minha irmã, para ser trilhado. Um caminho gracioso que vai exigir de mim e de você humilhação, reconhecimento e uma busca sincera pelo perdão de Deus, pela restauração do Senhor. Agora, preste atenção. Preste atenção nisso. Você só levará o Senhor a sério à medida que você conhecer a sua condição. Você só levará o Senhor a sério à medida que você conhecer a grandeza de Deus, a natureza de Deus, a santidade de Deus, a majestade de Deus. De outro modo, você não levará, nós não levaremos Deus a sério. a aliança que Deus fez com o seu povo. Tem privilégios e tem deveres. Não se engane. Não pense que essas coisas foram revogadas. Elas se cumpriram numa pessoa maior do que nós, mas os imperativos persistem no Novo Testamento, alertando-nos como nós devemos viver. Se os nossos deveres, contidos na aliança de Deus, não forem levados a sério, não para a nossa salvação, mas como um reflexo de quem nós somos já em Cristo, você pode estar certo que Deus, como um Pai amoroso que é, Ele nos disciplinará. E aí, nós vamos perceber o seguinte, que dentro da complexidade do dilema, do sofrimento, há dois aspectos, pelo menos, do sofrimento. Há um aspecto do sofrimento que tem a ver com o mundo caído. O pecado entrou no mundo e nós vemos tragédias nesse mundo, nós vemos coisas terríveis que acontecem nesse mundo. Tem a ver com o mundo caído, com o mundo afetado pelo pecado. Mas existe também um aspecto do sofrimento que tem a ver com a disciplina do Senhor para com o seu povo. E na aliança de Deus, ou na aliança que Deus fez com o seu povo, isso é patente, isso é claro, isso é objetivo. É por isso que Daniel, com a sua Bíblia aberta, preste atenção nisso. No versículo de número 13, diz assim, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal, então se por um lado há sofrimento que tem a ver com o mundo caído, em rebelião contra Deus, por outro lado, tem um sofrimento que é oriundo da disciplina. Todo este mal nos sobreveio. O exílio desde a retirada do povo lá de Jerusalém, por meio de Nabucodonosor. Apesar disso, preste atenção nisso, irmão. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O que tem acontecido com você, com a sua família? O que tem acontecido conosco enquanto igreja? Que mesmo assim continuamos imóvel, sem fazer nada, sem abrir a boca e clamar pela misericórdia de Deus. Mesmo lendo a história, mesmo lendo as tragédias que acontecem perto de nós e que chegam até nossa família e que nós pensamos que são normais, enquanto que a voz de Deus está dizendo é para você se endireitar, é para você se curvar, se humilhe enquanto é tempo. Apesar disso, qual é o apesar disso lá na sua casa? Que você já vem persistindo por algum tempo e você ainda está endurecido. Quais são as coisas que têm acontecido conosco enquanto família da fé e apesar disso não nos curvamos? Até quando vamos insistir? Você tem lido a Escritura? Preste atenção nisso. Você tem lido a Escritura? Você lê as Escrituras? Quando você lê a Escritura, fica claro para você quem você é? Porque ficando claro para você quem você é, isso não vai gerar em você um desespero para você fugir. Isso vai gerar em você um coração quebrantado para você se achegar a Deus, porque você já sabe onde encontrar o antídoto. Você já sabe em quem você pode buscar o remédio para curar a sua ferida e a sua doença. Você tem tido compreensão? Quando lê a Escritura, quando ouve a palavra de quem é Deus? Este homem está diante da Escritura de Deus. E após compreender quem Deus é e quem ele era e quem era o seu povo, ele se coloca diante de Deus e busca o Senhor Deus, faz uma oração ao Senhor Deus. conhecendo Deus e conhecendo a você mesmo, conhecendo a nós mesmos, qual é a base na qual fundamentamos a nossa oração? Porque isso é importante. Porque você vai perceber que na oração, veja o versículo de número 17, quando ele caminha para finalizar, ele diz assim, ó, e as suas súplicas, e sob o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Olha o finalzinho do versículo 17, ou 18, melhor dizendo, diz assim, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas, quantas misericórdias? Muitas misericórdias. Uma tradução diz assim, na tua grande misericórdia. Olha o versículo 19, é o fundamento para você buscar a Deus. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de quem? Por amor de ti mesmo. Deus é majestoso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é grandioso, Deus merece toda a honra, todo o respeito, toda a reverência. Eu sou pecador, eu estou perdido, não posso mudar a minha própria sorte. Mas eu sei que Deus é amoroso, eu sei que Deus é gracioso, eu sei que Deus é misericordioso, e, portanto, o fundamento que move o meu coração para buscá-lo é a pessoa de quem ele é mesmo, dos seus atributos graciosos. Não lançamos e não levamos a nossa oração ao Senhor, fiados em nossa justiça, mas na sua própria justiça, na justiça bendita do seu Filho Jesus, que imputou a nós a sua justiça. Quando eu me aproximo de Deus, eu preciso ter essa consciência, esse conhecimento claro que eu não sou merecedor de nada, que com base naquilo que tenho, naquilo que sou, naquilo que faço, Deus não vai me ouvir por conta disso, mas por conta da justiça do seu Filho, do amor dele manifestado em seu Filho, ele me recebe, ele me acolhe e me vê no seu Filho Jesus. De sorte, meus irmãos, que nós precisamos, nessa noite, tomar uma decisão. Nós precisamos analisar a nossa própria vida, os nossos pecados. Nós precisamos parar, com base na leitura da palavra de Deus que nos lê, analisar quais são os pecados da nossa casa. Nós precisamos, talvez, nessa noite, analisar quais são os nossos pecados comunitários. Quais são os pecados que nos atrapalham? Eu escrevi um texto essa semana, esse um ano e três meses. Em que eu digo o seguinte, que tem a ver com o nosso pecado comunitário. Se o evangelho que você professa não faz você descer do seu pedestral e conversar com o pedreiro que é membro dessa igreja, se o evangelho que você professa não faz você, mulher, tomar um café com a faxineira, com a pessoa que presta serviço na sua casa, que não faz você ter interesse pela história dela, se o evangelho que você professa vindo aqui cantando hinos e participando de cultos, não faz você descer o nível por conta da formação intelectual que você tem para conversar com aquele que não teve a mesma condição de estudar com você, você não está servindo adequadamente o Senhor Jesus. Esse é um pecado comunitário. Se as coisas que você tem enquanto posse, enquanto estudo, enquanto diploma, doutorado, mestrado, seja lá o que for, se isso não faz você romper as barreiras, se isso não faz abraçar o irmão simples que congrega aqui, você está em pecado, nós estamos em pecado, e nós precisamos romper com isso hoje. Se o evangelho que você crê faz com que você selecione pessoa para você se relacionar, você está equivocado, nós estamos em pecado comunitário. Porque o evangelho agrega, não espalha. O evangelho ajunta, não separa. Estamos em pecado quando dizemos que somos irmãos e vivemos alheios aos outros. Não nos importamos com os outros, não damos a mínima para aquilo que os outros enfrentam e passam no dia a dia. Nós somos gente de carne e osso. Gente de carne e osso chora. Gente de carne e osso precisa de abraço. Gente de carne e osso precisa de encorajamento. Gente de carne e osso precisa de gente, porque gente é consolada por gente mediante a instrumentalidade de Deus. Se nós não nos consertarmos diante de Deus, se nós não nos humilharmos diante de Deus, nós ficaremos mobilizados. Eu não conheço igreja assim, não, irmãos. Eu não vejo igreja assim na Bíblia, não. E se alguém me diz que Brasília é assim, eu recuso. Não é assim, o povo de Deus não é assim. Nós somos igreja. Se você não pode ir na casa do seu irmão, que é mais pobre do que você, se você não pode receber o pobre na sua casa, não, não é. Nós estamos em pecado comunitário. Não é assim. Se você precisa de uma igreja que seja de gente elitizada para você congregar, então não é o seu lugar, não é o seu lugar. Nós queremos um lugar onde o povo de Deus vem, onde o médico engraxa o sapato do pedreiro. Nós queremos uma igreja que tenha a ver com o ensino de Jesus Cristo. Eu vos dei o exemplo, façai igualmente. Os pecados de Daniel e de sua nação eram outros, mas nós temos os nossos próprios pecados comunitários. Está na hora de nós nos quedarmos diante de Deus. Esse é um dia do conserto. Eu quero convidar Heitor e Milena para nos conduzir no momento para cantarmos um hino. Eu quero convidar você a ficar de pé. E se você reconhece nessa noite que há pecados na sua vida que você precisa confessar, pecados na sua família, se você tem sido um marido ruim, se você tem humilhado a sua esposa porque você tem conhecimento, você precisa se arrepender, homem. Se você, mulher, não tem vivido de acordo com a palavra de Deus, você precisa se arrepender. Se você, filho,